vento. Mergulhado na tristeza, você só lamenta. O Senhor te esqueceu. Parece quanto mais tu ora, mais a porta fecha. Quanto mais tu chora, muito mais padece, sem ter saída. Mas Deus está no teu deserto, jamais te abandonou. Ele tem uma medalha de honra, escrito seu nome como vencedor. Mas Deus está no teu deserto, jamais te abandonou. Ele tem uma medalha de honra, escrito seu nome como vencedor. Se Deus falou, está falado, se assinou, está assinado. Ele não muda porque ele é Deus. Filho, você foi escolhido, você foi ungido e veio pra vencer. O Senhor vai rasgar o seu velho diário e páginas de vitória escrever pra você. Não fuja da luta. Deus já decretou vitória hoje pra você. Você é um grande ungido e capacitado. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Quem tocar a sua vida de agora em diante vai pagar um preço caro por tocar em Deus. Você é um grande ungido e capacitado. Você foi escolhido e veio pra vencer. Quem tocar a sua vida de agora em diante vai pagar um preço caro por tocar em Deus. Está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Está tocando, está tocando, está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Está falado, se assinou, está assinado. Ele não muda porque ele é Deus. Filho, você foi escolhido, você foi ungido e veio pra vencer. O Senhor vai rasgar o seu velho diário e páginas de vitória escrever pra você. Não fuja da luta. Deus já decretou vitória hoje pra você. Você é um crente ungido e capacitado. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Quem tocar em sua vida de agora em diante vai pagar um preço caro por tocar em Deus. Você é um crente ungido e capacitado. Você foi escolhido e veio pra vencer. Quem tocar em sua vida de agora em diante vai pagar um preço caro por tocar em Deus. Está tocando, está tocando, está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Está tocando, está tocando, está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Está tocando, está tocando, está tocando em Deus. Quem tocar em sua vida está tocando em Deus. Oh, oh, oh, oh, oh. Está tocando em Deus. Quem tocar em tua vida está tocando em Deus.